isso, André Santini, receba! Pra onde é que você vai quando ela te chuta? Quando a briga foi feia e seu sobrenome é culpa? Pra onde é que você vai quando deu tudo errado? Já deu chance demais e o seu coração tá frustrado. Vou atrás de um remédio pra colocar o meu tédio sem contradicação em cima de um balcão. E da saudade que não passa, vem com essa brava, tá com uma garrafa no meu peito que hoje esqueço. Essa saudade que não passa, vem com essa brava, em caso de amor frustrado procuro um boteco do lado. E da saudade que não passa, vem com essa brava, com uma garrafa no meu peito que eu não esqueço. Essa saudade que não passa, nem com essa brava, em caso de amor frustrado procuro boteco do lado. Alô, Maria de Agostina, tamo junto. Alô, Beto Tuscão, isso é André Santini, receba. Vou atrás de um remédio pra afogar o meu tédio sem contradicação em cima de um balcão. E da saudade que não passa, vem com essa brava, tá com uma garrafa no meu peito que eu esqueço. Essa saudade que não passa, vem com essa brava, em caso de amor frustrado procuro o boteco do lado. E da saudade que não passa, vem com essa brava, tá com uma garrafa no meu peito que eu esqueço. Essa saudade que não passa, vem com essa brava, em caso de amor frustrado procuro o boteco do lado.